homem, uma mulher, isto é eu e você. Fazer ou não fazer, na cabeça um porquê. A meia luz, quatro paredes e um teto. Não fique tão longe, mulher, chegue mais perto. O horário é nobre, está marcado, é o de sempre. Eu vou levar a camisinha, se é que você me entende. Poucas palavras e nós, ali deitados ao chão. Do jeito que você quiser, pra mim está bom. Num olhar 64, eu vou te fisgar. Ai mulher, quando eu te pegar, está sozinha. Não tema, não tem nenhum problema. Estar com você é ganhar na super cena. É difícil negar como tudo acaba assim. Eu sempre vou para ela, ela vem pra mim. O encontro se torna cinematográfico, derrubou na área pênalti então, diz o árbitro. Vamos para a varanda, ver o céu estrelado, porque a noite está quente e eu estou entusiasmado. Não há nada de errado, relaxe e sinta o clima. Maciez do seu corpo, ai, me alucina. Venha conhecer o segredo da melanina. Do jeito que você quiser, por baixo ou por cima. Todo movimento que você faz fica no meu corpo, gostinho de quero mais. A noite está a favor de encontros marcantes e o fogo me domina desde o primeiro instante. O delírio é total, um homem e uma mulher. Está marcado faz tempo e daqui eu não arredo o pé. Pois em forma viva tem sabor doce e mel. Por ela meu limite é o céu. Seus olhos a firmeza de quem sabe o que quer. Por você mulher. Pois em forma viva tem sabor doce e mel. Por ela meu limite é o céu. Por você mulher. Vamos para um lugar onde possamos ficar à vontade, queimando de prazer, mostrar a negratividade. A minha boca está seca de vontade de beijar. Nas curvas do seu corpo acho que vou me saciar. O meu corpo já está dando um sinal, um calor de prazer fora do normal. Se você quiser, abuse de mim, eu estou aqui para você. Se você estiver afim, não precisa pedir, basta só olhar. E junto com você, imaginação vai funcionar. Venha juntar o seu corpo ao meu, fazer o que der na telha, pois eu sou todo seu. Não pare pra pensar, vamos desencanar. Uma coisa que não tem como evitar. No primeiro beijo, você fica entusiasmada, mas você decide. Vai ser na sua ou na minha casa. O horário foi marcado entre 5 ou 6 da tarde. Menina dos meus olhos, minha preciosidade. Uma semana e meia de amor. Anote aí, ou ligue o gravador. Gosto do gosto, gosto de gostar de você. Se aproxime de mim e deixe acontecer. É só fazer ok e eu te farei mulher. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Feche os olhos, meu pecado, o amor será perfeito. Boca contra boca, peito contra peito. Um calor de dentro para fora está crescendo. O suor dos dois corpos no momento está escorrendo, pingando no lençol e se misturando. Mulher, há quanto tempo nós nos procuramos. O seu toque, minha pele me faz tremer. Você é a fantasia que eu quero sempre ter. Pois em forma viva tem sabor doce e mel. Por ela meu limite é o céu. Seus olhos a firmeza de quem sabe o que quer. Por você mulher. Pois em forma viva tem sabor doce e mel. Por ela meu limite é o céu. Seus olhos a firmeza de quem sabe o que quer. Por você, você. Cada mulher uma cabeça, uma personalidade. Respeito puro a todas, independente de idade. Não tenho palavras pra descrever, divino ser. Talvez um anjo na terra, com o dever de proteger. Diva da mitologia, tipo deus Afrodite. Acredite se quiser, mulher igual não existe. No caso dessa cidade, obra-prima, inspiração. Ameniza qualquer dor sob toda a situação. Existem várias garotas, ambição mais que a metade. Sem caráter, sem nenhuma identidade. Mentalidade, a qual supera 10 a nota. Palavra falsa, invejosa. Não a incomoda, um toque traz a paz. O poeta disse assim: olhar que descraviza sem você permitir. Um corpo que incentiva a viagem, fantasia, perfeição, limite que ela apenas improvisa. A arte imita a vida, a homenagem é toda minha. Fiz a rima, te imortaliza em poesia. Não se apaga o passado, nosso futuro está traçado. Mistério, une almas num pacto, tá marcado. Pois em forma viva tem sabor doce e mel. Por ela meu limite é o céu. Seus olhos a firmeza de quem sabe o que quer. Por você mulher. Pois em forma viva tem sabor doce e mel.